Na manhã desta terça-feira, por volta de 9 horas, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, em ação conjunta com a Receita Federal, fizeram a apreensão de uma adolescente no posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu. A menor transportava cerca de 10,6 kg de maconha. A droga estava armazenada em uma mala no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Londrina. A menor relatou que pegou a droga com o namorado para levar até a cidade de Mandaguari. Os agentes abordaram o ônibus quando realizavam fiscalização rotineira. Cães de faro da Receita Federal localizaram o entorpecente. A jovem e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, tendo em vista que a mesma assumiu ter atravessado a ponte com o entorpecente. Quanto ao namorado, ele não foi identificado na investigação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.